apostólica. Convida você a ouvir o programa A Hora Milagrosa, de segunda a sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Diário AM, 1010 kHz. Acabamos o nosso calendário.